Coincidência mais liga. devagar. Seja tango, seja valsa, tudo gosta de apertar. Andar de perna na perna, coração com coração. É deste jeito que o meu povo baila, assim manda a tradição. Apertadinhos, assim é que a gente quer. Andar tudo apertadinho, seja homem ou mulher. Apertadinhos, assim é que a gente quer. Andar tudo apertadinho, seja homem ou mulher. Quando os portugueses bailam, corridinho devagar, seja rumba, seja salsa, tudo gosta de apertar. Andar de perna na perna, coração com coração. É deste jeito que o meu povo baila, assim manda a tradição. Apertadinhos, assim é que a gente quer. Andar tudo apertadinho, seja homem ou mulher. Apertadinhos, assim é que a gente quer. Andar tudo apertadinho, seja homem ou mulher. Apertadinhos, assim é que a gente quer. Andar tudo apertadinho, seja homem ou mulher. Apertadinhos, assim é que a gente quer. Andar tudo apertadinho, seja homem. Entender novas marés, ai o que o tempo nos faz, pois o que é bom. show de bola. Show de bola. Um carinho, um toque maior, é show de bola. Qualquer coisa de melhor sabor, é show de bola. Show de bola. Minha vizinha tem um Fusca nos 60. Já é velhinho, não consegue mais andar. É a herança do falecido marido. Ela veio falar comigo para fazer ele pegar. O marido dela tinha um ciúme danado, ficava bravo quando via o trem empurrar. Mas hoje em dia ele vive no buraco e eu já sei o que é que eu faço e com ela eu vou falar. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, uma empurradinha, uma empurradinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, vou pegar com força um fusquinha da vizinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, uma empurradinha, uma empurradinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, vou pegar com força um fusquinha da vizinha. Minha mulher já está brava comigo, porque a vizinha não para de incomodar. Minha mulher já está brava comigo, porque a vizinha não para de incomodar. É dia e noite, ela quer uma empurradinha, e agora o seu fusquinha só pega se eu for lá. É dia e noite, ela quer uma empurradinha, e agora o seu fusquinha só pega se eu for lá. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, uma empurradinha, uma empurradinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, vou pegar com força um fusquinha da vizinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, uma empurradinha, uma empurradinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, vou pegar com força um fusquinha da vizinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, uma empurradinha, uma empurradinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, vou pegar com força um fusquinha da vizinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, uma empurradinha, uma empurradinha. Se ela deixar, vou dar uma empurradinha, vou pegar com força um fusquinha da vizinha. Canal 2 da Antena. Por isso, ame-me na minha todos sabem menos tu. Todos sabem menos tu. Todos já sabem que eu ando louca por ti. São os amigos e os inimigos, já todos sabem, mas tu nem assim. Até já sabem as estrelas desta paixão, e mesmo a lua vê que eu sou tua. Já todos sabem, só tu é que não. Por isso ame-me, vem nos teus olhos como nunca, amor, e ouve ao menos uma vez este coração que diz o teu nome e mais nenhum. Por isso ame-me na minha alma mais profunda, amor, e isso que eu quero saber, para que não volte a dizer. Todos sabem menos tu. Todos sabem menos tu. Separados, passado. Também eu sinto em mim a mesma dor, sem saber se está certo ou está errado. Nós vivemos separados quando ainda existe amor. Também eu penso ainda no passado. Sem saber se está certo ou está errado, nós vivemos separados quando ainda existe amor. Canal 2 da Antena Web. Se vier a onda, nunca me afasta. isso tu dás-me vida. E se fica frio, tu és tão fogo. Quando fica quente, és minha brisa. Se vier a onda, nunca me afogo. E se for preciso, tu dás-me vida. E se fica... Fazes-me bem, não consigo mentir. Só tu és o sonho que à noite me impede de dormir. Não posso resistir. Tentei dizer não, só depois percebi que em ti fiquei presa desde o dia em que eu te conheci. Mesmo assim não fugi. Não sei porque é tão complicado ouvir a voz do coração, saber o que é certo ou errado, mas que indecisão. És só tu que me faz tão feliz e deixa o meu céu a brilhar. És só tu a estrela que me diz que este amor veio para ficar. Estou aqui se tu quiseres. Feitiço, foi o que ela fez contra nós dois, mas siga.